controle a parte de mais autorizada de nova presença e participabilidade. Salvador, Gol na 7-9, passando externo com a guia visual. Aparecido lá com o 0090, vento 120, 10 nós, 1.016 nortímetros. Vento 1.016, vento com o 0090, igual a 7 nós. Somos 4 passos, livre à direita, autorizado ataque, portão 5, via alfa e direto. Cerro. está autorizado, prosseguir até o ponto 1. Autorizado via parte 1, Juliette Alfa, ponto de espera da pista 9, Chantron, sentimento 09. Brasília, copia. Autorização Brasília, via alta do plano de voo. Decolagem da 1-0, primeira direita, saída Arboruno, transição elétrica, transponder 5550, controle 201. Azul 5, 2000, autorizado, leve e colar, vento 1300089. Thank you.

Decola cruzado, sete via Índia, direita. Se pronta a linha, se decola, 9-0. O vento pula 3-0 graus, 0-9-9. 6-2-5. Morro e o freio já toca. Já confere, autorizado aeroporto Galeão, via rota do plano, nível 360, decolagem 1-0, primeira curva à direita, saída São Ruano, tradução Dóquio, 5560, transponha o controle 208. Está correto o treinamento, só saída que é São Uno, não tem o Alfa. É, chame e troca no botão 5. Poxa, é 6225, decola Sul 5, controle em 208, um voo. 08, obrigado, bom dia, confesso. Poxa, é 6211, 4 Galeão. Galeão autorizado via rota do plano de voo, nível 380, pista em uso 1-0. Após decolagem, primeira curva à direita, saída São Bruno, transição Dóquio, 5555, transpondo 2082. Bom dia, 320, pro Geleto, amendo. 5 livre champanhe. 1-0, linha qual? Vento 1-5-0 graus, 1-0. Chame 208 para o 208, 208, 9-3, obrigado.